está curva. Deus está curva. E já está de roda no ar mais um episódio do Deus te acuda, o episódio número 8, um episódio inteiramente dedicado à década dos anos 70. Esta década que mais parece uma ressaca de drogas psicadélicas vindas dos anos 60, mas que deixou a sua amolgadela e a sua pegada, acho que em todos nós. Mas não se deixem enganar, meus queridos fiéis, porque afinal de contas os anos 70 não é só Led Zeppelin e Deep Purple e Pink Floyd. Há muito personagem secundário e principal que ficaram um pouco esquecidos, mas que o Destacuda está aqui para relembrá-los. Afinal de contas, ou então não os apresentaria, os Les Variations. Esta banda francesa, formada em 1969 por três marroquinos e um italiano, que foi uma das grandes bandas de rock, as primeiras a fazerem sucesso na França e também conquistaram algum público nos Estados Unidos. Os Les Variations têm um LP chamado Nador, e eles, apesar deste nome, eles não cantam em francês, eles cantam em inglês, mas bom. Já estão informações a mais, vamos passar à ação. Fiquem com Les Variations, What a Mess Again. I'm Em 1936, Sérgio Prokofiev acabaria de compor a sua peça Pedro e o Lobo. Esta peça infantil contada através da música, em que Pedro é representado pelas trompas, o passarinho pela flauta, o pato pelo oboé. Bom, o que é que isto tem a ver com os anos 70? Nada. Bom, mas só sei que 37 anos depois, brotavam os Los Lobos, esta banda metade mexicana, metade americana, que continua a dar gás até aos dias de hoje. Eles têm muita influência no country e até em algumas músicas tradicionais mexicanas, espanholas. Bom, a próxima música não tem muitas dessas influências, mas é uma das minhas preferidas. Fiquem com Los Lobos, Let Love Rain. Eu sou burra! Eu sou burra! I gave you my life, but now you're running around. Is there anything sacred in this love that we found? An eye for an eye, a tooth for a tooth, a savage revenge. There was a smooth. I've seen the gypsy, had my country, and she said, you gotta watch your step, every night and every day, and search for the answer, and so let the rain, and that's all you can count on. A próxima banda vinda do Brasil chega-nos os Mutantes, esta grande banda formada em 66, mas continua a dar cartas até 78. Os Mutantes, uma banda de rock psicadélico que influenciou gerações, inclusive O Kurt Cobain chegou a mandar uma carta para um dos irmãos fundadores da banda, a dizer o grande apreço que tinha pela banda. Eles voltaram em 2006, estão aí a dar concertos, acho que há pouco tempo eles vieram a Portugal, e eles estão aí na berra. A próxima música tem uma história um bocadinho caricata, chama-se A Hora e a Vez do Cabelo Crescer. Quando esta música foi lançada, o Brasil ainda sofria de uma ditadura militar, então digamos que a censura não foi muito à bola com esta música. O nome original era O Cabeludo Patriota, mas que eles tiveram que mudar, bom, por causa da censura. Não só o nome da música, mas também algumas estrofes, uma em particular em que eles dizem: o meu cabelo é verde e amarelo, mas que, pronto, sei lá, a censura deu lá um boicote, então eles tiveram que meter alguns ruídos para que aquilo não se percebesse assim tão bem. Fiquem com Os Mutantes, O Cabeludo Patriota. Thank you. vai-me cortar esse cabelo, pelo amor de Deus. Se há música que me faz levantar as nalgas da cadeira, levantar os braços e começar a dançar em êxtase, é mesmo esta, Black Betty, da banda Ram Jam, formada em 1977 em Nova York. Este grande êxito da banda é para proporcionar-se mesmo até aos dias de hoje. E então, bem, cada vez que isto passa no Tasco ou na Disco, eu e o meu grupo de amigos, bom, fica tudo acelerado. Bom, fica dedicada então a esta música, um amigo meu, intemporal, João Amaro. Fica aí com Ram Jam, Black Betty. Continuamos nas Américas, desta vez com uns The Stooges, esta banda que esteve ativa entre 67 e 74, que, bom, na verdade nunca teve um grande êxito comercial, mas que deixou-nos aqui umas perlazinhas musicais espetaculares, com a grande presença do James Noel Ostenberg, ou também conhecido como Iggy Pop. Em 1970 eles lançavam o álbum Fun House, que, digo-vos, grande álbum, gosto muito deste álbum. Fiquem com Stooges do álbum Fun House, a música Lose. Oh, look out. I went down, baby, you can tell. I took a rap at a pretty music. Now I'm moving to the street from hell. I'm sticking deep inside. I'm sticking deep inside, 'cause I'm loose. Always I feel bad to be dancing, baby. I feel bad, I'm a shaking leaf. I feel bad to be dancing, baby. Há pouco tempo li uma notícia em que fazia 70 anos que a bomba atómica foi largada sobre Hiroshima. Bom, obviamente que isto não tem nada a ver com os anos 70, mas eu pus-me a pensar, e nos anos 70 o que é que andava a acontecer no Japão? Bom, e foi aí que eu tropecei nas brumas da internet, nos meandros, com esta música, esta banda, os Flower Traveling Band, uma banda japonesa de rock psicadélico que conquistou algum sucesso pelas terras ali do sol nascente. Bom, para quem só conhece Sushi, Mitsubishi e Suzuki, fiquem com os Flower Traveling Band do álbum Satori, a música Satori, parte número 1. Ah! do outro lado do Canal da Mancha, por terras da majestade, venham os Sex Pistols, que em 1977 lançariam o seu emblemático álbum amarelo, o Nevermind the Bollocks. Epá, se houve banda que atazanou a cabeça da rainha, acho que foi mesmo esta, ali com o Johnny Rotten e o Sid Vicious, e bem, que corja, que Nossa Senhora, ui. Bom, fiquem com Sex Pistols do álbum Nevermind the Bollocks, a música Submission. For you, baby, I feel the way. Com tanta música e obra-prima, não pensem que eu esqueci os passatempos de Deus da Cuda. Afinal de contas, no episódio passado eu lancei um passatempo em que, para quem divulgasse o Deus da Cuda, ganharia uma estadia de 2 noites na linda e querida cidade do Sabugal, assim como uma entrada no museu e no castelo. Também já está incluído alimentação e um guia turístico aqui pela nossa zona. Bom, quem ganhou foi o Miguel Ângelo Bento, que chegou a mandar alguns print screens do seu computador, a comentar com os amigos, a dar a conhecer a rádio do Deus da Cuda. É pá, que eu tenha visto, pelo menos foram para aí umas 12 ou 15 janelas, por isso ele ganhou e bem merecido. Vamos fazer aqui uma chamada para o Miguel, só para dar as boas novas, a dizer que ganhou o passatempo. Sim? Está lá? Miguel Bento? Ora, daqui o Deus da Cuda parece que participou pelos passatempos. Era só para ligar para dar as boas novas, porque afinal de contas você ganhou o grande prémio. Muito entusiastas estes ouvintes. Obrigado pela sua participação, afinal de contas. Afinal de contas é sempre bom ter alguém a participar para os prémios Deus da Cuda. Ah, claro, então, que provo isso a minha. Afinal de contas, você ganhou uma estadia de 2 noites na cidade do Sabugal, já com alimentação incluída, uma entrada para o museu, uma entrada para o castelo e também um guia turístico pela zona do concelho. O que é que acha? Um espetáculo! Ele está entrando por tudo! Fantástico, muito bom! Ok. Ok, então Miguel, olha, obrigado mais uma vez pela tua participação, que é importante aqui. Obrigado. Ok, então vá, um grande abraço. Grande abraço, esta cura! Ora, um abraço. Ora, nada como deixar os meus queridos fiéis felizes e contentes. Mas bom, passemos à música, porque eu ainda tenho que falar do passatempo deste episódio. Fiquem com a banda Mountain, a música Mississippi Queen. Mississippi Queen, she told me everything. Como eu ia dizendo anteriormente, há mais um passatempo este episódio. Mas, bom, ok. Antes de falarmos do episódio, fica aqui mais um jingle do passatempo Deus te acuda. Passatempo, Deus te acuda. Passatempo, Deus te acuda. Passatempo, Deus te acuda. Passatempo, Deus te acuda. Deus te acuda! Deus te acuda! O passatempo deste episódio é para os fiéis mais, digamos, estressadinhos da vida. O Deus te acuda vai dar a conhecer as termas do CRO. Estas termas que já têm uma utilização milenar, mas que só teve o reconhecimento oficial pelo século XVIII. Perto do Sabugal, as termas do CRO têm diversas massagens, têm a piscina, têm quartos se quiserem pernoitar, mas ok, o budget ainda não está nesses pontos para o Deus da Cuda oferecer assim prémios tão bons. Mas, de qualquer forma, o Deus da Cuda vai pagar um almoço ou um jantar nas Termas do CRO, que é um restaurante belíssimo e que tem uma paparoca espetacular. De qualquer modo, também já ficam a conhecer a casa, que é uma casa 5 estrelas e que vale mesmo a pena. Bom, o que é que têm de fazer para ganhar? Mais uma vez é só divulgar o Deus da Cuda. Partilhar no Facebook, mandem e-mails com uma foto escrita, sei lá, rabisquem-me o carro, qualquer coisa. Escrevam na porta da minha casa o Deus da Cuda, isso não importa. Mas qualquer publicidade é bem-vinda. Afinal das contas, uma ida às Termas do CRO vale a pena. Bom, já chega de paleio e passemos agora à música, uma banda que dispensa apresentações. Rolling Stones, estes velhos camaradas, mais velhos que os dinossauros, continuam aí a dar chocolate ao pessoal. Em 1970 eles lançaram o Sticky Fingers, o álbum com o artwork produzido pelo artista Andy Warhol. Também foi a primeira vez que apareceu o mítico símbolo dos Rolling Stones, a língua vermelha toda de fora. Esse ícone, esse símbolo foi feito pelo John Pash. Bom, fiquem com Rolling Stones do álbum Sticky Fingers, a música Brown Sugar. Deus te acuda, chega ao fim, mas ainda tem uma carta na manga. Vamos ficar com Fela Kuti, este nigeriano que foi um impulsionador do Afrobeat. Ao ter lançado o álbum Zombie, ele escolheu de propósito esta palavra, que era como bom, a maneira como as tropas nigerianas tratavam a população. O álbum caiu nas graças do público, mas quando chegou aos ouvidos dos chefes de Estado, nem por isso. Acabou por ter alguma repercussão um bocado drástica. As tropas nigerianas invadiram a sua... era chamada uma república, os estúdios de gravação, e incendiaram aquilo tudo. Espancaram Fela Kuti e a sua mãe, e acabou a sua mãe por não resistir aos sofrimentos. Em resposta a este atentado, bem pode-se chamar assim, não é? Fela Kuti acabou por enviar o caixão da sua mãe para a morada do quartel militar em Lagos. Acabou mesmo por fazer uma música chamada Coffin for Head of State. Bom, o Deus da Cuda despede-se. Não esqueçam dos passatempos, divulguem o Deus da Cuda e ainda ganham um jantar nas termas do Cro. Bom, despedimos-nos então, uma sua vez por aí, se Deus quiser. Fiquem com Fela Kuti, Zombie. We'll be right back. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, no go go unless you tell him to go. Zombie. Zombie, no go stop unless you tell him to stop. Zombie. Zombie, no go turn unless you tell him to turn. Zombie. Zombie, no go think unless you tell him to think. Zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Unless you tell him to go. Zombie. Zombie no go stop unless you tell him to stop. Zombie. Zombie no go turn unless you tell him to turn. Zombie. Zombie no go think unless you tell him to think. Zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Tell him to go straight. Na joro jara joro. No break, no jam, no sense. Na joro jara joro. Tell him to go kill a joro jara joro. No break, no jam, no sense. A joro jara joro. Tell him to go quench a joro jara joro. No break, no jam, no sense. A joro jara joro. Go and kill. Joro jara joro. Go and die. Joro jara joro. Go and quench. Joro jara joro. Put up all the verse. Joro jara joro. Go and quench. Joro jara joro. Go and kill. Joro jara joro. Go and die. Joro jara joro. Put up all the verse. Joro jara joro. Go and die. Joro jara joro. Go and quench, Joro Jara, go and kill, Joro Jara, put up all the bars, Joro Jara, Joro Jara, Joro. Zombie when I want way, Joro Jara, Joro. Zombie when I want way, Joro Jara, Joro. Zombie when I want way, Joro Jara, Joro. Attention, big match, slow match, left turn, right turn, up turn, double up. Salute, open your heart, stand at ease, fall in, fall out, fall down, dead ready, attention, quick match, slow match, left turn, right turn, about turn, double up, salute, open your heart, stand at ease, fall in, fall out, pause! Order! Attention, zombie. Quick match, slow match, zombie. Left turn, right turn, zombie. Button, double zombie. Up, salute, open your hand, stand at ease, fall in, zombie. Fall out, fall zombie. Down, get ready, attention, zombie. Quick match, slow match, zombie. Left turn, right turn, zombie. Button, double zombie. Up, salute, open your hand, zombie. Stand at ease, fall zombie. In, fall out, fall zombie. Down, get ready, hot! Order! One more time, everybody. Attention! Quick match, slow match, zombie. Left turn, right turn, zombie. A button, double zombie. Up, salute, open your hand, zombie. Stand at ease, fall zombie. In, fall out, fall zombie. Down, get ready, attention! Zombie. Quick match, slow zombie. Match, open your hands, stand at ease, fall zombie. In, fall out, fall zombie. Down, get ready, hot!